Seção 111 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Amor e Religião. Conheci-o. Era um padre, um desses santos sacerdotes da fé, de crença pura. Da sua fala, na eternal doçura, falava o coração. Quantos, oh, quantos ouviram dele frases de candura, que de infelizes enxugavam prantos. E como alegres não ficaram tantos corações sem prazer e sem ventura. No entanto, dizem que este padre amara. Morrera um dia desvairado, estulto, sua alma livre para o céu se alara, e Deus lhe disse, és duas vezes santo, pois se da religião fizeste culto, foste do amor o mártir sacrossanto. Fim do poema.